Champion Edition saiu em janeiro de 2020, trazendo algumas novidades para o jogo. Pouco antes do lançamento oficial, ainda em dezembro, foi liberado Guile, de Street 3, como parte da quarta temporada, e em fevereiro retornou Seth, de Street 4, com um visual bem diferente. Ambos personagens fechando a quarta temporada. Junto com Guile, todos os personagens ganharam uma segunda vez skill, o que deu mais variedade e deixou o jogo ainda mais assimétrico entre as lutas de um mesmo personagem. Dessa vez realizando combinações de V-Skill com V-Trigger diferentes. No meio também do lançamento dos últimos personagens da quarta temporada para novas atualizações, veio a pandemia de Covid, afetando de forma significativa o suporte do jogo. E durante esse período turbulento, Yoshinori Ono, que trabalhou para o retorno da franquia, deixou a Capcom no meio tempo depois de trabalhar por mais de 25 anos na companhia. Com isso, o diretor do jogo, Takayuki Nakayama, e o produtor Shuhei Matsumoto tomaram a frente na apresentação das atualizações. Com a chegada da quinta temporada, veio junto uma mecânica defensiva chamada V-Shift. A ideia é, se o jogador estiver parado, sem agachar ou defender, e apertar chute médio mais soco forte, no momento em que um ataque do inimigo fazer contato com ele, um brilho azul surge e o jogador dará um passo para trás enquanto o jogo entra em slow motion. Ele ficará invencível ao ataque por um tempo. Após esse tempo, o jogador pode executar quase qualquer golpe, ou pode manter os botões segurados e realizar um V-Shift Break, que é um golpe que derruba e provoca dano provisório ao oponente. V-Shifts são muito bons para lidar com pressão de cantos ou golpes prestes a acertar o oponente enquanto levanta, o famoso Okizeme. E por mais que não seja perfeito, veio a calhar bem um jogo com mecânicas focadas na ofensiva. E por fim, veio a quinta e última temporada, trazendo algumas figuras de volta e algumas figuras novas. A temporada abriu com Dan, que sempre teve a fama de ser o personagem fraco propositalmente, mas aqui em Street 5, apesar de continuar fraco, tem recursos inéditos e até decente de jogar de certa maneira. Em seguida veio Rose, retornando com algumas mudanças de jogabilidade. Aí retornou de Third Strike Ouro, com uma lista de golpes parecida com a que tinha na subsérie 3, porém mais acessível. Depois chegou Akira, vinda da série Rival Schools. E encerrando a temporada e o jogo, veio o novato Luke, o primeiro lutador de MMA da franquia.